O Senhor dos Exércitos tem pressa em sua obra. Por isso tem levantado homens para anunciar às nações o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, sob o poder do Espírito Santo. Espírito Santo. Espírito Santo. O conferencista Carlos Quintanilha. De crente calado na igreja, aqui não é velório não, rapaz. Quer morrer? Compra um jazigo, abre a cova, deita e manda jogar terra. Aqui é lugar dos vivos, de quem quer Deus na vida. Aleluia. Meus irmãos, fiquei 15 dias falando em língua sem poder me controlar. Pensei até que estava dando um troço. Ia na padaria, em vez de sair pão, saía Lecles Plevons da Houghton. A professora falando de matemática e eu, Calamachuricanda Rebaixaia. Irmãos, que loucura santa gostosa. Quem tá louco por Jesus aqui? Quem tá com Jesus e não abre pra ninguém? Irmãos, fiquei embriagado, bebo, cheio. E fui para casa, hein? Aquele dia. Ganhei uma Bíblia. Lá fui eu. Quando botei o pé no portão da minha casa, quem estava na casa? Em pé, meu pai. Me esperando no portão. Aqui você não entra. Falei, por quê? O orixá baixou aqui e falou que você está acompanhado. E eu, primeiro dia de crente, falei, com quem? Um monte de homem de branco que veio com você. Quando eu botei o pé dentro de casa, a vassoura começou a andar sozinha. As panelas saíram da prateleira, começou a voar. O guarda-roupa começou a mexer, a cama começou a trepidar. Tem crente que se vê uma vassoura andando sozinha, corre daqui em Caxias, sem olhar para trás. Tem crente aqui que sente arrepio, sem passar na encruzilhada. Quanto mais de uma vassoura se mover sozinha. E o demônio agitado ali dentro com raiva. Meu pai falou, você vai escolher. Ou a tua família, ou Jesus dos crentes. O coração bateu forte pro JC. Olha, eu quero Jesus dos crentes. Então hoje será meu filho mais. Não faz parte da família. E sabe o que a gente faz com crentes? Falei, não. Lá em casa tinha um galinheiro que meus pais criavam galinha para os demônios. Meu pai falou, vou te trancar naquele galinheiro ali, ó. E tu vai morrer lá dentro. Quero ver o teu Jesus te tirar de lá. Vou te matar lá dentro, vou dar teu corpo para os demônios. Fui trancado no galinheiro. E a Bíblia que eu tinha ganhado na igreja, serviu de travesseiro. Primeiro dia de crente, já estava entrando no calabouço. Não tinha nem... Não deu nem para respirar ainda. Tem pessoas que aceitam Jesus hoje e querem prosperar amanhã. Se tem um Fuxa que é um Vectra. Já passam a exigir de Deus prosperidade. Ei, prosperidade não é assim não. Você aceitou Jesus para a tua salvação. Os bens que Deus nos dá são honras terrenas que vão ficar aqui, mas são coisas perecíveis. E depois que você aceita Jesus, tudo que o diabo te deu, Deus tira. E o pau quebra. Deus amassa o barro, tira o orgulho, a prepotência, a jactância, a autossuficiência, o eu. Tem pessoas que não tem nada e anda de nariz em pé. Humilha até as pessoas. Se o irmão tem um importado, o varão, pai do Senhor, homem de Deus. Se o irmão tem um fusquinha, oi, é assim ou não é? Se é para fazer uma visita na casa de uma pessoa rica, a comissão de visita chega lá e fala, ó, estamos sem pressa, irmã. Estamos por conta da irmã. Se é na casa da pessoa pobre, olha, irmão, viemos aqui rapidinho, hein? Não era nem para vir, mas foi Jesus que mandou. Quem fala mais alto hoje é a aparência e a acepção de pessoa. Mas segundo a Bíblia, quem fala mais alto ainda é o Espírito no coração daqueles que são humildes. 8 meses trancado no galinheiro. Eu fiquei. Li a Bíblia 28 vezes ali dentro. Começou lá meu seminário. Mas não ficou assim não. Fiz meu culto todo dia lá. Agora você vai rir. Preguei para galo. Fiz apelo para pinto. Galinha, levanta as asas e aceita Jesus. Ei! Não dá para ir na igreja, vocês vão ter que me ouvir. Oh, irmão, como é que Jesus é bom. Hoje eu estou aqui falando. Pregar para galo é uma coisa muito séria. Tem uma hora que eu pregava para o galo cantava. Eu não sou Pedro. Meus irmãos, 8 meses trancado ali. Dá vontade de rir mesmo, uma coisa engraçada. E eu sou pregador gerado no galinheiro. Tem uns que são gerados no trem, outros são gerados na faculdade. Minha história começou lá. 8 meses, meus pais saíram para o trabalho e eu tinha que correr em casa e antes dele chegar, me trancar lá dentro. Passando os meses, uma certa madrugada eu estava trancado no galinheiro, uma chuva, foi prova de fogo, uma chuva. E eu escutei uns passos no terreiro. Olhei assim, era um ser todo de branco, com as mãos furadas. Eu queria olhar daqui para cima, mas não consegui ver. Mas escutei a voz dele que dizia: não temas, eu estou contigo. Todas as sextas-feiras tinha sessão espírita lá no terreiro. Pombagira, Maria Mulambo, Rancatoco, Sete Frechas, Sete Montanhas, a capetada toda manifestava lá. Era terrível. Que demônio pegava minha mãe, ela botava a boca no cabrito, no pescoço do cabrito, e chupava o sangue todinho do cabrito. Quando saltava, ficava só o couro e os ossos e o bicho seco. Coisa terrível. Se vocês soubessem quem é o demônio, vocês iam vir para essa igreja, cada culto tu ia trazer 5, 10 pessoas para aceitar Jesus. O diabo é ruim. Ele humilha o ser humano. Meus irmãos, foi passando-se os meses, vou me encurtar mais um pedaço. Faltava 3 dias para terminar o ano. Meus pais me chamaram, o meu pai. Você vai para a igreja passar o seu Réveillon aonde? Falei, vou passar na igreja. Já tinham queimado a minha Bíblia, já tinham queimado a roupa toda. Só tinha um sandália havaiana. Havaiana hoje está na moda, né? Mas em 78 não é a moda não, é prova. Eu falei, cadê o sapato? Ah, não tem não? Vou de havaiana. Quem é que tinha coragem de vir para o cu de havaiana hoje? Falei, Deus, eu vou de havaiana. Hoje eu estou com preto e branco no pé, abençoado. Falei até pro irmão aqui, eu não sou botafoguense não, é o sapato que é listrado mesmo. Botei a havaiana no pé e fui embora pro culto. Chegou lá, tinha um irmão na igreja, que tinha um Del Rey. Naquela época que tinha um Del Rey, tinha um carrão. Tinha um Vectra hoje. Ele falava bonito, né, o irmão, né? Meus irmãos, quando eu adentrei por essas portas, e eu gostava de ouvir aquele irmão falar, uma voz muito perita, né? Convidei ele. Conhecedor da palavra, convidei ele para poder ir na minha casa, mas não falei para ele que eu morava no terreiro. Ele pegou o carrão dele e foi. Chegou lá, ele encostou o carro, bateu palma. A vizinha falou: ó, não é aqui não, é ali. Esse número é ali. Mas ele é crente, ali é a macumba. Muito bem, é o único crente que mora dentro da macumba, é ele. Pode chamar que ele está lá. O irmão olhou assim. E a vizinha fofoqueira na vasculhante olhando. Cuidado com teu vizinho, viu, irmão? Cuidado, ele tão de olho em você. Quando tu sai, quando tu chega, estão te olhando. Ele foi lá, bateu palma, eu olhei de longe, falei, glória! Entra, homem de Deus! Arrepiou até o cabelo do irmão. Ele olhou para mim e falou, tu mora aí dentro ou tu tá brincando comigo? Falei, eu moro aqui mesmo, dentro desse inferno. Ele olhou a cabeça de boi, aquelas cores de magia negra. Ele, varão, aí, Jeová não me deu ordem para entrar nesse mistério, não. Tem crente, irmão, que está assim na igreja, bem equipado, arrumado, prega bonito, tem uma oratórica, tem um carro, mas na hora do vamos ver, é palha seca. Deus quer o conteúdo! Diletos irmãos, senhores e senhoras, convidei um crente, aqueles crentes que sapateiam no mistério, crente que roda, vai, tarra! Usava um pandeirão grande, ele rodava o pandeiro assim, pá! Convidei ele, o homem via anjo agarrado até nas lâmpadas da igreja, todo culto ele via um exército de anjos. Falei, meu Deus, esse está vendo mais anjos do que Gabriel. Falava umas línguas estranhas que nem Miguel falou. Nem Gabriel nunca falou as línguas que ele falou. Eu falei, vou convidar ele para ir lá. Eu falei, esse vai entrar. Convidei ele, ele foi. A vizinha falou, olha, o senhor é o segundo que vem atrás dele. O outro não entrou, não. Será que tu vai entrar? E ele, por gentileza, onde é a casa dos irmãos? É ali. Mas ali é um terreiro, não é possível que um crente mora dentro desse inferno. É ali mesmo que ele mora, chama lá. Eu olhei e falei, ô glória. Falei, glória a Deus, entra profeta. Aí ele parou e olhou. Quando olhou para cima, eu falei, Jesus, ele não vai entrar, não. Ele falou, varão, tem um texto na Bíblia, não toqueis em coisa imunda. Eu falei, afinal de contas, que esses crentes estão fazendo na igreja com a Bíblia debaixo do braço? Pra te adorar, ó rei do rei. E depois da hora de entrar no terreiro de macumba para fazer a obra de Deus, Deus não deu ordem, não toqueis em coisa imunda. Que evangelho é esse? No outro dia eu fui para a igreja, faltava um dia para terminar um ano, eu fui até a igreja. Chegou lá, encontrei uma irmãzinha da perninha torta. Cabelinho mais duro do que o meu, para pentear tinha que orar primeiro. Não usava nem um brau para dar um jeito. Eu peguei, cheguei perto daquela irmã e falei, irmã, e outra coisa, irmã? Ela falava Jesus. Ela falava Deus. E quando o português saía mais ou menos, saía dificuldade. Mas olha o mistério. Quando ela falava, Jesus vai curar, o paralítico largava as boletas e andava. Quando ela dizia, Deus vai operar maravilha, o câncer saía para fora. Hoje, atualmente, o português, a pose e a pampa é que fala. Antigamente era o poder de Deus, e eu quero trazer este poder agora, te fazer vivenciar isso. Não fique inibido, não fique, não, se extravase. Deixe o poder de Deus dominar a tua vida. Irmãos, eu dei endereço para aquela irmã e ela foi. Bateu palma e a vizinha falou: olha, a senhora é a terceira pessoa que vem atrás dele. Ele mora onde? Mora ali. Aí a vizinha falou: olha, os dois não entrou não. E ela falou: não quero saber quem entrou ou quem deixou de entrar. Eu quero saber aonde ele mora. E ela bateu palma quando eu olhei. Ela falou: irmão, glória a Jesus. Eu orei de madrugada e Deus falou para mim que eu ia entrar no terreiro. Ele é o leão da tribo de Judá e vou entrar porque ele vai comigo agora. Quem vai dar a glória da vitória? Quem confirma que a unção e o poder prevalece? Ela entrou e não fez aquela visita corrida não, hein? Ficou tranquila e falou: irmãos, vou cantar um hino para o irmão que Jesus mandou cantar. Não desanimes, Deus proverá, Deus velará por ti. Sobre tuas asas te acolherá, Deus velará por ti. Cante, cante. No teu, no teu sofrer, teu olhar Deus velará por ti. Diga para o teu irmão do lado: Deus está velando por ti. Diletos irmãos, senhores e senhoras, ela cantou, orou e disse: irmão, Deus o... Eita, irmãzinha abençoada, está me dizendo que antes que o ano termine, ele vai salvar a sua família. E vai começar pela tua mãe. Faltava um dia para o ano terminar. Era vaso de Deus, mas não é esses cacos de vaso que tem por aí, não. Esses vasos que olha para o irmão: o irmão é casado? Sou. Ah, porque Deus me revelou que o irmão é casado. Isso aí não é vaso, não. Isso é um caco. Vai dar conta no dia do juízo, hein? Com essas mensagens que Deus não mandou falar e tu está falando, hein? Diletos irmãos. E ela foi embora. Final de ano chegou. Fui para a igreja. Me lembro que antes de sair, meus pais estavam reunidos, aquele monte de macumbeiros, e eu fazia oferenda dentro do cemitério. Minha mãe teria que abrir uma catatumba, pegar um defunto, tirar todas as vísceras do defunto, botar no oguidá. Ela ia deitar na catatumba, tomar um banho de sangue de animal, com sangue do cadáver, e dar o sangue da cabeça dela e do corpo para Satanás e fazer o pacto. Eu disse para ela que ela só ia fazer esse pacto se o meu Jesus deixasse. Ela olhou para minha cara e falou: teu Jesus só liberta cachaceiro, é ruim dele me libertar. Eu falei: muito bem. No culto, o fogo caindo na igreja, final de ano, Deus usou um menino de 8 anos de idade em profecia e falou: meu servo, nunca perdi uma batalha. E vou entrar naquele cemitério agora e vou libertar aquela mulher das garras de Satanás. E quando tu chegar em casa, Ai, de rebaixandarabacandarabas. Saberás que eu falei contigo. Quando eu olhei para o relógio com lágrimas nos olhos, faltava 5 minutos para meia-noite. Deus falou usando a irmãzinha que antes que o ano terminasse. 5 para meia-noite, Deus falou para mim na igreja, usando o menino, na mesma dimensão. O Senhor estava libertando minha mãe dentro do cemitério das garras de Satanás. Aquele monte de macumbeiro reunido, Paulo de Tarso, Wesley Esconde, Sabugó, do Cito Pica-Pau Amarelo, era um dos Tarsos que estava no dia fazendo o ritual. E hoje é missionário também. Jesus pegou ele com o anzol da eternidade e puxou. Lá em Salvador, a terra dos orixá, terra perigosa. Chegou uma época lá que teve uma cruzada espírita. Todos os pais de santo, todo o estado do Brasil, se reuniram em Salvador para poder fazer um ritual para fechar as igrejas pentecostais. Foram 300 animais mortos. Não sei quantas toneladas de champanhe importada para pombageira, para os demônios. Mas no dia do ritual, baixou um demônio chamado Rancatoco. Sabe por quê? Esse demônio é perigoso, ele destrói família, destrói casa, destrói igreja. Ele baixou e disse: não adianta trabalhar contra esse povo. E o pai de santo chefe perguntou: por quê? Porque quanto mais a gente trabalha, mas o homem lá de cima faz a igreja crescer na terra. Abre seus lábios e glorifica Jesus Cristo. Não sai ninguém, porque o anjo está aqui, hein? Irmão, naquele dia, minha mãe estava dentro da cova. Macumbeiro vê visão? É, entenda isso. Toda vestida com aquela roupa do inferno. Daqui a pouco vem um homem de branco entrando, envolto numa nuvem, sem botar os pés no chão. E ele para na frente dela. E ela disse: quem tu és? Nós sabemos que ninguém viu a Deus senão o Filho. Mas Jesus, teofanicamente, ele se manifesta como quer para restaurar a alma de quem ele quer. E ela viu esta visão, e ele disse: tu falou que eu não venho salvar macumbeiros? Pois tu é minha escolhida mulher. E quando ele falou vem, ele libertou ela. Ele da bachaca manacheia, vem que tu és minha. Irmãos amados, minha mãe deu um pulo de dentro da catatumba do cemitério. O pai de santo falou: tu tá falando com quem? Com ele. Ele está me chamando e eu tenho que ir. Já estava liberta. Escute só, já estava liberta. Eu tenho que ir. Meia-noite, a praça cheia de macumbeiro tomando vinho, comemorando a entrada de ano. De repente, aquele montão de macumbeiro correndo atrás da minha mãe: volta, volta, ela não volta mais não, eu vou embora. Saíram por dentro do cemitério, para fora, foram para a praça. Os ímpios olharam para a esquina, aquele montão de macumbeiro, os ímpios, a porta do inferno abriu, vamos embora que lá vem os macumbeiros. Foi um desespero dentro do centro de Salvador, aquela coisa terrível. Minha mãe chegou em casa, abriu as portas. As portas do guarda-roupa, 4 guarda-roupas cheios de roupa de santo. Ela não sabia falar Jesus, sabe como que ela falava? Em nome do Deus do meu filho. E começou a queimar. Foi queimando, queimando, queimando. E nisso eu estou na igreja, o pastor falou: olha, vai ter uma mini vigília. Quem quiser ficar, fica. Eu falei: estou nessa, não tem para onde ir mesmo. Vou agarrar Jesus até amanhã. Acabou a vigília. Fui embora para casa. 200 metros, eu olhei de longe assim, estou vendo aquela fumaça subindo. Eu falei: meu Deus, eu li na Bíblia que Deus é amor e é fogo consumidor. O Senhor falou que hoje ia fazer obra na minha casa, então matou todo mundo. Vou chegar lá, vou encontrar só os ossos. Mas amém, eu matou, está matado. Fui meio desconfiado andando assim. Minha mãe me odiava, meu pai me odiava. Quando eu botei o pé no portão, minha mãe olhou e disse: meu filho. Eu falei: opa, Jesus está aí. Para me chamar de filho, Jesus está aí. Meu filho, pega o cabo de vassoura. Eu falei: o cabo de vassoura é filho, irmão. Pega o cabo da enxada. Pega, abre a cortina, quebra essas imagens todinhas do terreiro e me leva para uma igreja. Meus irmãos, eu nunca tive tanta força para bater como aquele dia. O Senhor me deu uma força. Tinha uma pombagira atrás da porta com a mão nas cadeiras. Eu falei: sem vergonha, tu vai ser a primeira a entrar no... E fui quebrando. Aí meu pai chegou: o que está vendo aí? Quando meu pai falava alguma coisa, minha mãe tremia que nem vara verde. Mas nesse dia quem tremeu foi ele. Quando ele disse: o que está vendo aí, minha mãe? Amém! Fica quieto e não se meta nisso. Decidi, vou ser bíblia com meu filho e acabou. Minha mãe correu, foi para um quarto orar, dobrou o joelho dela lá para falar com Jesus do jeito dela. Meu pai foi atrás para ver onde ela foi. Daqui a pouco ele volta em cima de mim querendo me matar. Tu que é culpado disso? De quê? Tua mãe está lá dentro do quarto lá com ataque epilético, falando um montão de língua enrolada que ninguém entende. Cheguei lá, minha mãe já estava batizadinha com fogo, cheia do poder de Deus. Eu falei: meu Deus, é muita bênção para um dia só. O pau começou a quebrar. Limpamos tudo, ó. Deus vai libertar o teu parente do mundanismo. Diga para o teu irmão do seu lado assim: toda a tua casa será salva. Agora diga: Deus jogou um anzol e está puxando um por um. Tua família está no anzol de Deus, caiu agora e Deus vai trazer. Deixa teus olhos e comece a glorificar. Um minuto de glória. Glorifica quem? Levante a mão, glorifica! Se você quer ficar quieto, pode assinar uma aval de derrota. Mas quem vem buscar vitória, abre a boca e glorifica a Deus. Deus vai mandar fogo agora, hein? Segure a mão do seu irmão do seu lado, sentado mesmo. E levante a mão dele para cima e vamos adorar a Deus. Todas as obras de macumba vai ser quebrada agora. Vai ser desfeita agora. Deus vai mandar um anjo dentro do cemitério e vai desfazer os trabalhos de Satanás. Abre a boca. A igreja adore a Deus. hora de receber poder. Receba poder. Receba a bênção de Deus. Batiza Jesus. Batiza, batiza. Receba o poder de Deus agora. Deixa o fogo pegar. Receba a renovação espiritual nesta noite. Receba agora. Dons espiritual. Receba poder. Glorifica. Na galeria está pegando fogo. Está pegando fogo. Quem está do lado de Jesus, levante mais alto a mão do irmão e glorifica. Agora não tem mais jeito. Pegou fogo, fogo, fogo, fogo. Não tenha vergonha. Deixa Deus te batizar. Comece a falar em línguas estranhas. Receba dons de línguas agora. Receba batismo como Espírito Santo. Receba a cura das enfermidades. Receba o poder de Deus. Que ela vem descendo sobre ti agora. A renovação do Espírito. O poder renovador. A bendita presença do Espírito sobre a tua vida. O Senhor está presente para te abençoar. Para te restaurar. Receba poder. Receba a renovação. Receba agora. Enche o teu vaso de azeite. Enche a tua botija. Enche o teu cântaro. Enche agora a lamparina. Enche a alma da presença do Espírito. Hoje é a noite da conquista. É a noite da vitória. Receba agora poder de Deus sobre a tua vida. Reveste-te do Senhor. O Senhor é tua força. O Senhor é teu galardão. O Senhor é tua fortaleza. Ele está presente aqui para dar vitória ao povo, para sustentar. E esta noite é a noite da derrota. Rota de Satanás, mas é a noite da vitória da igreja. Prepara-te, receba, receba, receba, receba, receba, receba, receba, receba, receba, receba, receba, receba, receba, receba, receba, receba, receba, receba de Deus a presença do Espírito. Abre a boca e glorifica. Vem aqui, meu irmão. Vem aqui, meu querido irmão. Corra aqui, você, corra. Você de gravata, mas vem cá, corra, corra. Corra, corra, corra. Em nome de Jesus, fique em pé aqui. Fique em pé, fique em pé. Em nome de Jesus, venha, venha, venha. Venha, venha, venha. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Venha, venha, venha, venha, venha. E você? Venha, venha, venha. Em nome de Jesus, você, você. Corra, corra. Vem, minha irmã, vem, minha irmã. É barabaxanda, rabaha. É barabacanda, rabaxeia. É daribicanda, rubiqui. É bicanda, rabaxeia. É biribicanda, rabaxeia. Venha, venha, venha, venha, venha. Venha, venha, venha. É da barabaxiribicanda. Suribicanda, rabaxenda, rabaha. É barubicanda, uribixanda, rabaxeia. Venha, venha, venha. É o pecado, rabaxeia. Suribicanda, rabaxia. É barabá. Suribicanda, uribicanda, rabaxeia. Venha, venha, venha, venha, venha, venha, venha, venha, venha, venha, venha, venha, venha, venha, venha, venha, venha, venha, venha, venha, venha, venha, venha, venha, venha, venha, venha, venha, venha, a igreja de pé, a igreja de pé, receba avivamento, receba Pentecoste. Oh, oh, oh, em nome de Jesus, em nome de Jesus, glorifica, glorifica, glorifica, glorifica. Receba essa unção que Deus coloca na mão de vocês agora. Receba essa unção agora. Em nome de Jesus, toca na cabeça dos irmãos, toca na cabeça dos irmãos, toca, toca na cabeça, toca, vai, vai, em nome de Jesus, toca, toca, toca, toca em nome de Jesus, toca agora, toca, toca, receba poder, toca. Essa toca, toca, ainda bacandara baixeia, era bicandara baixia, duribicandara baixeia, toca, toca, em nome de Jesus, ei, ulha bicandara baixeia, batiza, batiza, batiza, batiza, ai, ai, de candara baixeia. Chegou a hora de dar o abraço da vitória. Abraça o irmão do teu lado e ore por ele agora. Faz a festa. Tem crente sendo batizado aí embaixo? Tem crente sendo batizado. Tem um tapete de fogo aqui, hein? Ei! Batiza! Daqui a pouco vai ter crente arrebatado aí. Pegou fogo em cima, tem fogo aí. Na galeria está pegando fogo. Pentecoste aqui hoje, nesta noite. Quem está sentindo que é Pentecoste, glorifica Jesus. Avivamento aqui hoje. Eu quero chamar na frente você. Você que não tem igreja, você que não é crente. Eu quero orar por você agora. Você que não é crente, vem aqui. Que eu quero orar por você agora. Terabaxuribicandarabaxéia. Saia do teu lugar. Já tem duas pessoas chegando aqui. Você que não é evangélico, vem aqui. Você que é desviado da igreja, por gentileza. Por gentileza, venha, venha, venha. E a igreja continue dando glórias a Deus. Você que sempre oprimição, vem aqui receber a libertação em nome de Jesus. Pode cantar o som do musical, por gentileza. E quantas almas vêm? Aleluia! Venha, venha, venha! Tem mais pessoas, venha, sai do teu lugar! Sai do seu lugar agora e venha. Você que é afastado, desviado, venha. Convide as pessoas, irmãos. Chacabatacabarabaxé. Sai do seu lugar, venha! Com ousadia vou abrir os mares e vencer. Vou plantar e colher. Sai do teu lugar e venha para Jesus agora! Você é desviado, venha! E diante de mim, vou se abrirem no mar. Deus vai me fazer andar. Sobre as águas, rompendo em fé, rompendo em fé, minha vida se revestirá do teu poder. Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! Glórias a Deus! Glórias a Deus! Ainda tem mais alguma pessoa que não vem na frente? Desviada da igreja, eu quero orar por você agora. Por gentileza, saia do teu lugar. Existe mais alguém afastado da igreja? Ou não evangélico? Que quer receber oração hoje, agora? Venha, venha em nome de Jesus. Venha, porque hoje é a noite da conquista. Quem está gostando do negócio aqui, diga glórias. Glórias a Deus. Venha, venha, venha. Desviado, levante a mão para me te conhecer. Não tem nenhum desviado aí fora, aí embaixo? Lá em cima, lá em cima. Você é desviado? Vem, vem cá, vem cá. Vem. Traga ele aqui, por gentileza. Tem mais aqui? Você que não é crente, não faz parte de uma denominação. Aleluia. Os crentes, lavado no sangue, levante as mãos. Oh, aleluia. Fique de mão levantada. Me ajude a olhar, obre, me ajude a olhar. Os crentes, esse moço aí. Aleluia. Você, moço, você de camisa branca. Vem cá. Fica de mão levantada. Você, moça. Você. Isso. Você de óculos. De óculos. É. Glória a Deus. Continue de mão levantada. Tá dando certo. Tem que jogar um olhar microscópio rápido. Eita, mas show. Amém. Eu acho que tô vendo a mão dela, não? Ah, tá com a mão levantada. Tá, tá. Aleluia. Glórias a Deus. Jesus levantou as duas. Agora entenda bem. Entenda bem. O senhor é crente? Não. O senhor tem igreja certa ainda não? Eu te convido para ficar aqui, tá? Vai ficar onde? Aqui. Acabou. A partir de hoje, mais um membro nessa igreja. Dá sua Bíblia para ele segurar. Vem aqui. Olhe para mim. Às 10:30 do mês de dezembro, fizeram um trabalho contra a vida deste homem. Fica alguém atrás dele aqui para mim, por favor. Pode ficar alguém aqui atrás dele. Fica. Feche teus olhos. Esse espírito que está na tua casa vai embora de você agora. Segura ele. Todo espírito das trevas, eu te expulso agora da vida desse homem. Todos os demônios, tranca a rua do cemitério. Todos, pega a tua bagagem agora. Em nome de Jesus. Vai, todos, todos, todos, todos. Aí. Todos, todos, todos, todos, todos, todos, vai saindo. Todos, todos, todos, todos, todos, todos, ai, segura. Em nome de Jesus. Um, dois, três, sai. Ainda tem mais, ó. Tem mais aí, ó. Como é que tá tremendo, ó. Fecha os olhos. Um. Dois, três, agora. Sai do que eu me chamo. Demônio! Sai. Acabou? Todos. Todos. Um. Sai. A cachaça. Espírito da cachaça. Vai embora. Não volte mais. Vamos dar uma salva de palmas para Jesus. Os teus olhos. Work is by Hexihen. Degamando Sam. Vai embora. Ó. Um, dois, três. Sabe o que foi isso? A unção do Espírito e o impacto do demônio que tinha na vida desse homem. De novo. Um, dois, três. Ó. Segura ele. Não volte mais. Sai. Todos. Segura, irmão. Segura. Todos. Sai. Pode chorar agora. Dá um abraço da vitória nele. Da lastim, lasticando Shandahai, toda pressão contra a vida dele, em nome de Jesus de Nazaré, Deus, diga, sai. Vão dar nocaute no diabo? Agora, vai levantar uma mão, as duas para Jesus. Então levanta as duas. Dá um abraço da vitória nele. Feche os olhos. Segura ele para mim. Um, dois, três. Vai embora. Em nome de Jesus. Toda opressão. Este moço será um evangelista usado na mão de Deus. Levanta ele. Já está transformado. Receba poder. Receba poder. Capaz. Turibicanda Rabashaya. Glorifica o nome de Jesus. Asticando o Shandahan. Todo o trabalho que foi feito, eu quebro agora. Sai. Ei, nome de Jesus. Oh, sa. Acabou. Crê que acabou? Acabou? Acabou. Acabou. O que é que você quer agora? Quer o quê? Jesus. Dá um abraço nele da vitória. Está aceitando a Jesus. Pede o nome dessas pessoas, por gentileza. Não deixa escapar nenhum. Aquele moço, o outro, todos eles que estão orando aqui. Pega o nome. Xanomogi Sirkemai Degevassai. Deus vai libertar este homem e vai fazer dele um homem muito abençoado nas suas mãos. Há um demônio que está saindo da vida dele agora. Quem glorifica Jesus pelo milagre? Oh, quem você quer agora? Quem você quer? Jesus. Ele está aqui. Jesus está aqui. Jesus está aqui. Jesus está aqui. Jesus está aqui. Vai embora. Todos. Vai embora. Todos os demônios. Pega a tua bagagem agora. Blackness Maharsham. Eu determino a derrota do império das trevas na vida desta mulher. E quebro este mal. Nome de Jesus. Quem vai dar glória da vitória? Quem a senhora quer? Servir Jesus. Fizeram um trabalho contra você às 10 horas e 45 minutos dentro de um terreiro. E a tua vida está toda enrolada. Segura ele. Ele vai ser liberto de um demônio agora. 1, 2, 3. Segura ele, irmão. Segura ele, irmão. Dai de que chama da casa do Xanda. Sai da alma dele. Quem viu ele tremer o rosto? Quem viu ele tremer o rosto? Você? Vi. Acabou? Acabou? Quem você quer agora? Andar assim com Jesus. Glorifica Jesus Cristo. É que na Bastian chegou a noite da conquista. Tu vem no lugar certo, na hora certa. Chegou a noite da virada na sua vida. Estenda a mão para cá. O diabo quer imperar na vida sentimental deste homem, mas eu vejo Jesus trabalhando agora. Quem vai dar o grito da vitória? Quem vai dar a glória da vitória? Em nome de Jesus de Nazaré, toda opressão, toda opressão, diga sai. O senhor é de qual igreja? O senhor é de qual igreja? O que o senhor quer agora? Quero Jesus. Glória! Glória! Venha. Espírito do Senhor, liberta esse moço. Ó, o poder de Deus está aqui nessa igreja, não está? Vocês não vão estranhar o que eu vou fazer agora? Não? Diga, irmão, sai em nome de Jesus! Levanta o diácono da igreja agora de pé! Levanta, diácono. Será diácono da igreja de Deus. Aleluia. Quem você quer? Vamos ouvir isso agora? Eu faço questão que o diabo ouça isso. Vamos fazer uma pose agora, todo mundo? Faz uma pose aí. Quem você quer? Jesus. Aleluia. Vou tirar um negócio da mente desse homem agora. Do mundo que não deixava ele ficar firme no evangelho. Abaixa a cabeça aí que eu vou jogar fora. Olha agora. Quem o Senhor quer agora? Jesus. Deus está varrendo a casa desta mulher agora. E esta mulher será uma dirigente de oração da igreja. Essa mulher tem um coração bom. Ela quer até firmar na igreja, mas tem uma coisa que não deixa. Diga sai! Vai sair agora. Feche teus olhos. Você é crente? Quer agora? Coloque a mão de fogo aqui nela, irmã. A barriga dela. Diga, saiu! Bate a chapa e traga para o pastor da igreja. Acabou. Está curado em nome de Jesus. Aqui já estou vendo agora você chegando agora. Jesus vai operar em ti. 1, 2, sai! Chega lá no chão, vai embora. Todo! Agora, todo mal, cigana, vamos agir, cigana, em nome de Jesus, pega a tua bagagem agora. Deixa eu ver se você está liberta mesmo. Salta ela, irmã. Feche teus olhos. 1, 2. 3. Dá, não tá não. Vai embora. Toda a pomba gira. Todos. Vai. Acabou. Qual é o teu nome? Sheila. Quem você quer? Jesus. Dá um abraço da vitória. Aleluia! Vai embora! Segura ela! Ei! Todos, sai! Acabou. Seu sofrimento acabou. Dá um abraço nela, irmão. Quer Jesus? Levanta as mãos para Ele. Mais alma para Jesus, mais alma para Jesus. Thank you. dois, três. Vem cá. Vem cá. Vem cá. Vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem. Quer andar com Jesus? Vem. Volta para Ele agora. Quer andar com Jesus? Quer voltar para Ele agora? Levanta. Está voltando para Jesus agora. Você? Em nome de Jesus, seja curada. Seja curada. Acabou. Receba o milagre de Deus. Quem crê que Deus está operando na vida dessa moça? Vou dar o glória da vitória. Sabe, peraí, acabou não. Bate uma chapa. Uma outra sinografia. Verás a glória de Deus. Tu não tem mais nada. Crê nisso? Eu creio. Todo mal, todo trabalho feito contra esta mulher, todos os espíritos que foram mandados contra a vida e da saúde dela, todos os demônios ocultos no meio da família, trabalhos e feitiçarias, todos, vamos agir a cigana, sai da casa dela, agora, agora, agora, agora, todos, ei, todo espírito, sai, em nome de Jesus. Ei, acabou, acabou. Qual é o seu nome? Ela é crente. Só é crente. A senhora quer Jesus agora. Quer Jesus agora. Quer Jesus agora. Ela está aceitando Jesus agora aqui. Quero a família. Quero a família dela aqui na frente. Todo mundo dando um abraço nela agora. Ela está aceitando a Jesus de Nazaré. Tanto mal. Receba o poder de Deus agora. Deus venha sobre esta mulher em nome de Jesus. Deus vai te usar. As portas se abrem para você agora. Amém. Você é crente? Desviada. Ó, essa mulher aqui, chorando aqui debaixo de lágrima, falou que era desviada. Quem é que você quer agora? Dê um abraço nela, está chorando. Uma coisa sincera. Venha depressa. Depressa, não vai dar meia-noite, eu não paro de orar. Em nome de Jesus, Deus abre as portas para este moço. Tudo mal, sai em nome do Senhor. Ei. teu poder altíssimo te envolverá. A alma viverá, teu espírito renovará, e no teu corpo tudo novo se fará. Quer voltar para Jesus? Levanta suas mãos para Jesus. Senhor, eu entrego este moço das tuas mãos. Firma-o em nome de Jesus. Leva essa alma lá dentro. Alachanara o chuda que é manachá. Alachanara o chuda que é. Em nome de Jesus. Digam glória. Só tem uma coisa, tu tem que ficar firme. Você é crente daqui da igreja? Você não é crente? Oi? Desviada. Quer dar um nocaute no diabo? Quer? Levanta a mão para Jesus. Mais uma alma para Jesus aqui. Corre, corre, corre cada hora. E chorará, e saltará. Espírito do Senhor, liberta esse moço, faz uma obra na vida dele. Todo mal seja banido agora pelo poder da palavra de Deus. Em nome de Jesus. Vamos dizer aleluia. Pergunta quem que ele quer. Aceitou Jesus agora, Baju? Vem cá, obreira. Vem cá, obreira. Põe as mãos aqui na barriga desta moça. Senhor, nós quebramos este mal agora. Que esta seta seja queimada agora no nome de Jesus. Sai. Toda doença da cabeça aos pés. Segura ela, hein? Em nome do Senhor, eu repreendo este mal. Aleluia! Sai! Acabou. Acabou. Saiu. Dá um abraço da vitória nela. Ai, Labaxandarabaxia. Candarabacandaraia. Quero ir que sai. É, Senhor, tu tem um projeto na vida desta serva. Deus, tu fará dela uma missionária nas tuas mãos. E este mal vai sendo banido agora, porque o teu nome será nela glorificado. Olha a libertação que Deus vai dar ela agora. Vai embora. Toda opressão do opressor do coração, da alma. Toda opressão. Eu dou o grito da vitória. Sai de dentro dela. Um, dois, três. A partir de hoje, a tua vida não será mais a mesma. Abre a boca e dê glória da vitória. Ai, ai, de candarabaxa. Levante mais alto a mão do irmão e glorifica. Ah, que terra, hoje aqui nesse lugar algo vai acontecer. Tem glória pra todo lado, tá bonito de se ver. Igreja, fica ligada, glorifique ao pra trazer a tua bênção. O anjo de Deus chegou. Vem trazer. trazendo a vitória para te entregar. Continue buscando, porque vai orando que Ele vai te dar. O anjo do Senhor ao seu lado está. Se você fica ligado, você pode contemplar. Glória sobe, fogo desce. Tá gostoso esse lugar. Deus mandou a tua bênção. O anjo vai entregar. Vitória, venha pra receber o que você pediu lá no céu. Deus ouviu e vai te atender. O anjo trabalhando ao teu lado está. Glorifique ao Senhor, porque Ele mandou a bênção pra te dar. Pega a tua vitória, venha pra receber o que você pediu lá no céu. Deus ouviu e vai te atender. O anjo trabalhando.